pedir que você continue com seus olhos fechados, orando a Deus. A Bíblia diz assim: todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e Salvador será salvo. Um pequeno detalhe: crer de todo o meu coração e publicamente declarar: eu quero que Jesus seja a autoridade da minha vida, guiando minha vida e minha história, para que eu caminhe como sábio, que cuida bem de todas as coisas, que multiplica os talentos do reino de Deus, que é próspero, que é vitorioso, vencedor. Eu quero, Senhor. E eu estou entendendo que não é uma manifestação grandiosa, é um pequeno detalhe. Eu quero confessar ao Senhor como meu único Senhor e Salvador. Se você nunca confessou isso publicamente, eu quero Jesus guiando a minha vida em todos os detalhes. Se num culto como esse você nunca declarou isso, eu convido você a levantar a sua mão, declarando: eu quero que Jesus seja o único Senhor da minha vida e que me guie cuidando dos mínimos detalhes, coisas que eu nem sei, eu nem nunca aprendi. Eu quero. Se alguém nessa noite quer entregar a sua vida na presença dele desta forma, levante a sua mão. Eu quero que Jesus seja o Senhor absoluto da minha vida. Eu quero. Mantenha a sua mão levantada. Há mais alguém? É um detalhe. Eu estou me manifestando publicamente e declarando diante do mundo espiritual que quero que Jesus seja meu único Senhor e Salvador. Eu quero. Eu quero me tornar um sábio, não que faz coisas grandes, mas que cuida dos detalhes, como Jesus cuida dos detalhes. Há mais alguém? Levante a sua mão. Amém. Amém. Amém. Eu quero convidar essas pessoas que levantaram as mãos, que venham aqui à frente. Eu quero orar com vocês. Quero toda a igreja de pé, por favor. Quero pedir que toda a igreja esteja de pé. Talvez as coisas tenham ficado grandes demais para você. Talvez as coisas ficaram tão grandes, tão pesadas, tão difíceis na sua vida, que você não tem nem condição de ver quais foram os detalhes omitidos. Mas você quer dizer: Senhor Jesus, hoje eu entrego minha vida nas tuas mãos. Eu quero pedir que o Senhor me ajude a cuidar dos detalhes da minha vida. Se você quer declarar isso a Ele, saia do seu lugar. Nós queremos orar pela sua vida. E vem aqui à frente. Se você tiver algum constrangimento, se você estiver com vergonha, se você estiver com alguma dificuldade, pode com toda liberdade dizer a quem trouxe a você ou alguém que está ao seu lado: me ajuda a ir lá na frente, porque esse é um detalhe que eu quero cuidar dele. Pode dizer com toda liberdade. Se você trouxe alguém, se você trouxe um convidado, ore por essa vida agora, cerque essa vida. Diga a ele com todas as letras, se ele tiver constrangido, que ele, se ele tiver em dúvida, ele pode vir no altar com você e você ajudá-lo a receber essa oração. Quero pedir à igreja que esteja orando, os líderes de célula que estejam aqui à frente com estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Ensina-nos, Senhor, a cuidar melhor dos detalhes. Ensina-nos a cuidar de detalhes que nós nem vemos hoje. Ensina-nos, Deus. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero uma mudança na minha vida. Não há ninguém nesse lugar que não esteja ouvindo e sendo levado pelo Espírito Santo a pensar nas necessidades da vida. Quais são os detalhes? Há um detalhe sobrenatural. Sem Jesus, sem o reino de Cristo, o governo de Cristo sobre a nossa vida, nós não chegamos a lugar nenhum. Não é religião, não é filosofia, não é opção pessoal. É uma verdade que Ele é o único caminho. O único caminho, não há outro caminho. E se você quer uma mudança em alguma área da sua vida, esse é um detalhe que não pode ser esquecido. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo ele fará. Quero pedir aos líderes de célula que estejam orando com cada vida que está aqui no altar. Se houver alguém que não está sendo coberto de oração, que venha outro irmão para estar aqui. Talvez no seu lugar você precise orar, como eu preciso orar. Senhor, me ajuda a cuidar melhor dos detalhes. Me faça enxergar, Deus, quais são as coisas da minha vida que estão me pesando, que estão me angustiando, que estão me sobrecarregando, estão me enganando dia após dia, estão me impedindo de cuidar dos detalhes verdadeiros. E é por isso que eu não estou chegando no muito, porque eu não estou cuidando do pouco. A minha vida de oração, Senhor. Cada um de nós temos as nossas justificativas, as nossas desculpas furadas, mas ajuda-nos, Senhor, a cuidar melhor dos detalhes da nossa vida de oração, a nossa vida de meditação na Tua palavra, Senhor, nossa vida de culto, nossa vida de comunhão com o corpo de Cristo, nossa vida de vida e comunhão na igreja. Ajuda-nos a cuidar dos detalhes. A palavra do Senhor diz que sem Ele não podemos nada. Não podemos nada. É nada mesmo. Por isso nós entregamos nossa vida a Ele e dizemos: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Quero pedir que você, ainda com seus olhos fechados, repita esta oração comigo e declare bem alto assim. Diga assim: Senhor Jesus, diga bem alto: Senhor Jesus, eu compreendi a Tua palavra e eu reconheço que tenho pecado contra Ti, correndo atrás de muitas coisas, cuidando das coisas do meu jeito, cavando e enterrando a Tua moeda. Mas nesta noite, Senhor, eu suplico que o Teu Espírito Santo faça uma obra irreversível na minha vida, porque eu quero ter o Senhor como única autoridade na minha vida. E eu quebro, em nome do Senhor Jesus, toda aliança, todo pacto, toda fortaleza, todo grilhão, toda treva que me mantém longe de Ti. E eu me consagro a Jesus Cristo. Eu me entrego exclusivamente ao Senhor. E que todos os talentos do Teu reino na minha vida sejam multiplicados. Em nome de Jesus, eu reconheço e declaro: sou uma nova criatura para uma nova vida a partir de hoje, cuidando dos Teus detalhes, do jeito do Teu reino, para a glória do Teu nome. Se você concorda com a oração, diga amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Dê a mão quem está ao seu lado. Não há dúvida alguma que há algo sobrenatural de Deus acontecendo nesse lugar. E não é porque aqui é uma igreja, na verdade isso aqui é uma loja, é um auditório. Mas um lugar onde nós nos reunimos para invocar o nome de Deus, e Ele está presente. E é por isso que há algo sobrenatural acontecendo nesse lugar. A palavra poderosa do Senhor está entrando no nosso espírito, está cumprindo o propósito para o qual ela foi liberada nessa noite. O nosso espírito está recebendo algo que nos alimenta espiritualmente, e nenhum de nós tem dúvida disso. Mas nós vamos declarar diante do Senhor que Ele regue com a sua palavra, que Ele regue com o seu Espírito Santo, que Ele regue com a comunhão com os irmãos, que Ele regue com a leitura da palavra, que Ele regue com a nossa frequência em outros cultos, que Ele regue esta semente plantada no nosso espírito. Levante a sua voz e ore por isso. Senhor, regue na minha vida esta palavra depositada hoje, para que ela dê muito fruto, para que eu cresça na tua presença, para que durante a semana, mesmo que eu esteja sozinho, eu ouça a voz do teu Espírito Santo me guiando em todos os detalhes, me guiando em tudo que eu preciso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós quebramos, Senhor, toda ingerência, toda sutileza do inimigo. Nós quebramos todo grilhão, toda fortaleza na mente, na alma, no espírito, no corpo. E nós declaramos: flua poderosamente sobre todos nós, ó Espírito Santo. Para a glória do Senhor, nós declaramos que estão debaixo dos nossos pés os espíritos contrários ao reino de Deus. Todo domínio, todo principado, toda potestade, todo demônio, todo medo, toda força da maldade, toda angústia, toda incredulidade, toda depressão, toda dúvida, debaixo dos nossos pés, como já oramos aqui no início, em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor, nós oramos, Senhor, nós declaramos isso ao Senhor. Para a glória do teu nome, Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Jesus celebrou a ceia, e ele fez isso com seus discípulos momentos antes de ser conduzido preso. E ele disse: o pão é o meu corpo, que é partido entre vós. Isso aconteceu literalmente na cruz do Calvário. Jesus entregou o seu corpo, e o seu corpo foi moído naquela cruz por nossos pecados. Não foram os judeus que mataram Jesus. Não foram aqueles soldados que mataram Jesus. Os nossos pecados mataram Jesus. Ele morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. Não apenas os pecados de quem vivia naquela época, mas o meu pecado hoje. E ele morreu naquela cruz para pagar o preço de resgate da minha vida pelo meu pecado. E o seu corpo foi moído naquela cruz. E esse corpo, representado hoje pelo pão da ceia do Senhor, é o nosso alimento espiritual. Porque ele morreu naquela cruz, eu e você podemos ter vida, e vida em abundância. E todo aquele que se alimenta de Cristo Jesus... Falamos do detalhe de quem alimenta corretamente. Que detalhezinhos da verdura, do alimento sem fermento. Que detalhezinhos do alimento sem agrotóxico. Que detalhezinho do alimento sem gordura. Que coisa impressionante, mas um detalhe que faz toda a diferença. O corpo de Cristo é um detalhe do alimento espiritual. É o único alimento puro, verdadeiro, sem fermento, que edifica o nosso espírito. Que detalhe me gastar, me dedicar em me alimentar da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor pelo corpo de Cristo que foi moído por nós e hoje é o nosso alimento espiritual, e aqui está simbolizado na ceia do Senhor. O suco da uva que oramos e separamos do uso comum representa o sangue de Jesus. Foi derramado naquela cruz. Sangue é a vida, e a vida derramada é o preço do meu pecado. Ele morreu na cruz no meu lugar, eu tinha que morrer lá, e ao morrer naquele lugar pelo meu pecado, eu ficaria por toda a eternidade morto, longe de Deus. O que vai acontecer com muitos que não receberem a Jesus como Senhor e Salvador é que eles terão que pagar sozinhos o preço do pecado, e pagarão com a sua própria vida. Isso significa viver por toda a eternidade morto, distante de Deus. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e todo aquele que tem uma aliança verdadeira com Jesus tem o sangue de Jesus sobre si, purificando de todo pecado, nos garantindo que o preço do nosso pecado foi pago por ele na cruz do Calvário. Isso é o que significa a ceia. Não é apenas um ritual, um cerimonial frio, não é apenas um costume da igreja. E nós, como membros do corpo, declaramos que nos alimentamos do corpo de Cristo. Isto é verdade na nossa vida, que estamos debaixo do sangue de Cristo. Por isso o Senhor vem e diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque aqueles que comem do pão, bebem do vinho, sem discernir o corpo, trazem sobre si enfermidades, fraquezas e morte. Eu preciso discernir o que é o corpo de Cristo. Eu preciso me alimentar do pão vivo que é Jesus. Eu preciso estar debaixo do sangue de Jesus. Eu preciso estar em comunhão com o corpo de Cristo. Eu não posso ir à igreja só quando as coisas não vão bem. Eu não posso ser um religioso de vez em quando. Eu preciso andar vinculado no corpo de Cristo. E esse é um detalhe que faz toda a diferença na nossa vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ore ao Senhor nesse momento. Põe tua vida diante do Senhor, mesmo você que não está participando da ceia hoje, fecha os teus olhos e ore e fala: Senhor, eu quero isso na minha vida, me alimentar de pão puro, vivo, saudável. Eu quero me alimentar no meu espírito, não apenas crer em Deus, não apenas crer em Jesus, não apenas frequentar alguma missa, alguma religião. Eu quero crer e me alimentar, meu espírito se alimentando, como eu alimento meu corpo, se alimentando de Jesus. Você que tem o pão nas mãos, declare isso a Ele: Senhor, eu estou me alimentando de Ti e renovo minha aliança até que o Senhor volte. Eu me alimentarei de Ti nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos estes elementos, Senhor, e declaramos com eles nosso pacto, nossa aliança com o Senhor, anunciando a Tua morte, que é a nossa vitória, a Tua vitória na cruz do Calvário, até que o Senhor venha. Ajuda-nos, Senhor, a cuidarmos dos detalhes que nos fazem comer mais da Tua palavra, que nos fazem nos alimentarmos no nosso espírito mais de Ti, Senhor. Ajuda-nos. Nesta noite nós renovamos nossa aliança contigo. E que venha sobre nós todo o poder, toda a graça, toda a vida, toda a saúde que flui de Ti, o corpo vivo de Deus, a igreja do Senhor nesta terra. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos, Senhor, e comemos do pão. Nós temos andado cheios demais, Senhor, de muito fermento, de muita preocupação, de muita aflição, de muita atividade. Temos nos esquecido de Ti, Senhor. Nós temos buscado socorro, nós temos buscado recurso, nós temos buscado ajuda. Mas nesta noite nós declaramos a Ti: renova sobre nós Teu perdão, Tua graça. Que o Teu sangue nos purifique de todo pecado. Que o Teu sangue nos purifique nessa noite deste pecado de independência, de displicência, de correria, de cuidado com as coisas dessa vida, de enterrar os Teus talentos no sistema desta terra. Ajuda-nos a renunciarmos, Senhor. Ajuda-nos a abrirmos mão, Senhor, de tudo aquilo que parece importante demais, grande demais, necessário, prioritário, mas que está nos consumindo a oportunidade de cuidarmos dos detalhes verdadeiros. Nós vamos tomar deste suco da uva que representa o Teu sangue, Senhor. Nós vamos celebrar a Tua morte, o Teu sangue derramado naquela cruz. Mas nós queremos fazer isso, Senhor, declarando ao Senhor que será uma semana de mais vitória na Tua presença, por causa do Teu sangue sobre nós. Será, Senhor, uma semana de vitória sobre estas questões, por causa do Teu sangue sobre nós. Em nome de Jesus. Somos pecadores, Senhor, e necessitamos do sopro do Teu Espírito, nos levando ao arrependimento, ao quebrantamento. Dependemos de Ti, da Tua palavra sendo edificada dentro de nós, nos ensinando os detalhes do Teu reino, os talentos do Teu reino, a economia do Senhor e nos fazendo prosperar e multiplicar nesta terra o teu jeito de conduzir todas as coisas. Que sejamos aqueles que anunciam com a vida pessoal, Senhor, todos os dias, que há um jeito celestial de fazer tudo. Há um talento do Senhor colocado em nós que vai ser multiplicado, Deus. Em teu nome, Senhor, capacita-nos, Senhor. Fortalece-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Em teu nome, Senhor, amplia o nosso entendimento, a revelação da tua palavra sobre cada um de nós, Senhor.